que há muito mais pra mim. Caminhos que eu não conheci, mas sei que a fé me mostrará, guiará o meu caminhar. Ainda que eu não veja o fim, se a tempestade me afligir, eu sei que o melhor virá. Vou continuar. Já é tão fácil ver que cada amanhecer e se escurecer, vou descansar, não vou temer, porque será melhor do que pensei. Já é tão fácil ver que cada amanhecer trará pra perto o sonho que sonhei.